Salvador, igual 994, autorização Maceió. 994, autorizado Maceió, 350, Perusque 58. Recova da 1-0, primeira curva à esquerda, pouca transição Aracaju, controle 1208, aciona 5563. 994, autorizado Maceió, 350, Perusque 58, curva à esquerda, pouca Aracaju, controle 1208. Suma transponder 5563. 5563, do 996, autorizado João Pessoa, 370, Perusque 58, decola da 1-0, curva esquerda, pouca transição Aracaju, controle 1208, aciona 5564. Autorizado então 370 para João Pessoa, Perusque 58, decola da 1-0, cumpre a pouca Aracaju, com curva esquerda, 1208, é o controle 5504, eu transponder o voo 1896. Transponder 5564. 5564, então, o voo 1896. Correto, tinha um pushback que você não é. Salvador, boa noite, Santos e Juno, 7-0, com informação alfa, passa 200 para 1-5-0. Boa noite, Santos e Juno, 7-0, perfeito, foi na Fortuna, perfeito, para 2-10, 1-0-0-9, posso no localizador. Duna para Portugal 04, just 1 minute. Do you know the airway, sir? Salvador, Gono 805, portão 5 para o Bush, vai ficar na meta. 805, portão 02, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, voo 1805. Fica back, treinamento 7-4-2. 7-4, autorizado, 02, chama táxi. Devil, 7-4. Air Portugal 024, do you know the first airway from your flight plan? So your departure is Mike Oscar, and then transition is Golf Echo Bravo India Tango. Mike Oscar, affirmative. Now, approved Lima Papa Tango, flight level 370, after risk 50, departure on a 10, left turn, Mike Oscar, departure, Golf Echo Bravo India Tango, transition, departure control 120.8, squawk 5566. That's correct, sir. Just confirm the first turn is left. Call me right first, setup and push. 1974, 1h50, alterna Salvador, 1979 ao a bordo aí. Ciente, parte à direita via Índia, ponto de 090, torre 1895, altimetro no 009. Posté 1895, voo 714. Pronto, gol 7-4. Gol 7-4, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 0,50 graus, com 11 nós. O altímetro 1,009. Livre decolagem, gol 7-4. Mateus. Táxi em frente, parte 1 no Índia, ponto de espera da matéria, torre 1,895, altímetro 1,009. Gol 1,005. Ona 009, autorizado táxi em frente para Ona 0, ponto 0185, Ona 805. Ona 805. Bono 7, voo 714, decolado 58, controle 120, décima 8, bom voo. 0, 8, obrigado, boa noite, capitão. Salvador, boa noite, 05, sono no ponto 0, dá 1-0. Bono 805, alinha e mantém capoeira 1-0, por gentileza. Alinha e mantém na 1-0, bono 805. Mantenha a cabeceira 1-0, previsão decolagem ao 03. devido à nave decolar à frente, o nível inferior mesmo perfil de saída. Chegou a noite, também a alinhada nova. Possível gol 9714, gostaria de ir para Aracaju. 9714, mantém perfil de saída. Confirme? Mantenha o perfil da saída, gol no 7-4. Ok, vou manter, muito obrigado. Zero, completa a aproximação, time 2, 1895, tem um bom posto. Torre 1 noite, estimão 95, tá? 3170, obrigado, uma boa noite. Bom dia. Torre de agora 9714. Consigo? Solicita 190 como nível final, 190. Autorizado, 190 final. Ok, 190, obrigado. Controle, confirme a frequência da torre, é 1895. 1895. Ciente, obrigado. 0 graus com 109, o altímetro agora 1009. Estou dizendo a decolagem da 10 com ajuste 1009, boa noite. No 7-4, suba e mantém 190 direto Aracaju. Para o 190, Aracaju no 7-4. Sou Salvador, uma boa noite, Tan 3170, final da 10, baixado travado. Tan 3170, confirmando baixado travado? Confirmo. Gente, traço para o estado, altímetro 1009, o vento 080 graus com 109, autorizado pouso, pista 10, TAN 3170. 1009, autorizado pouso na pista 10, TAN 3170. 1885, decolado de Salvador 03, controle de Salvador agora em 120, 18, bom voo. 208, boa noite, gol 1805. Controle Salvador, boa noite. Gol 1805, decola, perfil da PUCA. Boa noite, 05. Contato radar decolagem. Sub mantém 370 na saída PUCA. Na saída PUCA, 370, gol 1805. Doutor Recife, boa noite. Essa é a 62. 58, cruzando 210 para 150, tem informação alta. Sinema 258, essa é a identificação, desça e mantém o 050, chegar na área na proa de ITAP. Mare na proa de ITAP, está na identificação, 62258. TAN 3170 no solo de Salvador aos 06, direita ao livrar solo 121, décimo 9. Direita 121, décimo 9, obrigado. Ponte. No 3-12-40, Fortaleza, copiado, boa noite, 9-6, autorizado táxi à direita, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 009. Do ponto de espera, chama em torre de frequência, 1-8, decimal 95, senhor, tem um bom voo no 8-9-6. Táxi em frente, ponto de espera, 8-9-5-14, ajuste no 009, temos 1-1-3 a bordo. 1-1-3, sim, antigo grato. Salve, Salvador, bom dia, até 3-1-7-0, de volta. Bom dia, TAN 3170, autorizado Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, 3170, obrigado. Fala Salvador, bom dia, Gol 994, está no 156, pode bater novamente. Copiado, portão 3, só 10 segundos, senhor. Está presente, autorizado para o chupar acionamento, chame para o Protection. Semanal 994. Pro 7 no 4, chame em Recife nas frequências 12545, alternão 2085. Roger, 2545, alternativo das metas, tá bom, gente. No 0, vento 080 graus, 08 nós. O altímetro 1009. A linha decola da 10, ajuste na 009, 189. Boa noite, 05, chame Recife nas frequências 12545, alternão 2085. 2545, alternão 2085, Gol no 805. Pode prosseguir na descida, está na 6258. Afirmo direto para 2000 pés. O altímetro em Salvador no 009, livre elétrico. Vamos estar pisado no lucro de duro. Vou chamar a 6258. 6928, direto. Colonel estabilizado. O alerta no 0, está na 6258. Trip 5344, desce para 3000 pés. O altímetro em Salvador no 009. Uno 896, decolado aos 10, controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08 com controle Salvador, gol 1896, boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1896, passa 2200. Boa noite, 9-6, contato radar decolar, é submarino 370, na saída PUCA. 370 na PUCA, o gol 1-8-9-6. 4 para táxi com 168 a bordo, 2 horas e 17 até no Salvador. Copiado no 994, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 009. No ponto de espera da pista no 0, chame torre, frequência 118.95, senhor. Tem um bom voo no 994. Direita, aqui no ponto de espera, chama a torre 295, voa 994. Ten on zero, clear for push and start, call me ready for taxi, Portugal 024. Salvador, bom dia, 994, pronto, próximo ponto de contato. Bruno 994, alinha e mantém cabeceira 1-0 inicialmente. Aí mantém 1-0, 994. Bruno 994, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 060 graus, 1, 2, 9, intensidade. Decolagem do 0, 994.